Fala comigo, João Martins. Calma, calma, foguetinha. O Cupim tá aí também. Amaral. Aquele abraço fiel. Reboque, amigos do WT. E carreta explosão.